derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 19. Tenha coragem de viver, desistir é fácil para qualquer um. O mundo sempre lhe dará a oportunidade de desistir, entretanto, somente o mundo chamaria desistir de oportunidade. Clint Brown. Em tempos de provação, muitos acabam reprovados por terem desistido. Um dos mais poderosos princípios do sucesso já divulgados é: jamais desista. Como escritor, já tive o privilégio de dar muitos autógrafos em meus livros. Gosto de escrever frases motivadoras em cada um deles antes de assinar meu nome. Uma das mais comuns é: nunca desista. Joel Budd ressaltou. Não é o fim alguém dizer que é o fim, a menos que você mesmo diga que é. Richard Nixon observou. Um homem não está acabado quando sofre uma derrota, mas sim quando desiste. Nada nem ninguém pode mantê-lo caído a menos que você decida não se levantar mais. H. E. Janssen comentou. Vencedor é o que foi declarado derrotado várias vezes, mas não deu ouvidos ao juiz. Descubra uma maneira de colocar-se positivamente, e não o contrário, um preguiçoso sempre, e julgado pelo que deixa de fazer. A escolha entre desistir ou prosseguir é um momento decisivo em sua vida. Não se pode fazer o relógio retroceder, mas pode-se dar corda nele novamente. Há pouco tempo, tive o privilégio de encontrar Peter Lowe, fundador de um seminário de grande sucesso, chamado Sucessum Seminar. Enquanto conversávamos, ele comentou. O traço mais comum que encontrei em todas as pessoas bem-sucedidas é o fato de que elas venceram a tentação de desistir. Uma das melhores formas de dar uma chance ao que você possui de melhor é se levantar quando for a nocaute. A grande maioria das pessoas para mais rapidamente do que começa, em vez de parar, siga esse provérbio inglês. Não caia antes de ser empurrado. Margaret Thatcher compreendia o princípio de não desistir quando o aconselhou. Pode ser que você tenha que enfrentar uma batalha mais de uma vez antes que venha vencê-la. David Zucker acrescenta. Desista agora. Você nunca conseguirá. Caso desconsidere esse conselho, já estará a meio caminho do sucesso. Não posso, é a conclusão dos tolos. Ouça Clary Bowatt Lucy. Não existem situações sem esperança, o que há são homens que perderam a esperança nelas. O almirante Chester Nimitz ressaltou. Deus me concedeu a coragem de não desistir do que considero correto mesmo que eu já tenha perdido a esperança. Desistir é a maior de todas as tragédias. O famoso boxeador Arki Mouri refletiu. Se eu não sair das cordas, perderei a luta. A escolha é simples. Ou você se levanta e passam a contar com você, ou permanece no chão até ser declarado vencido. A derrota nunca chega enquanto não for admitida. O seu sucesso será medido pela sua disposição em prosseguir tentando. Fim parte 19.